Com a tua voz nessa manhã, comece a declarar: Abba, Abba Pai, Abba Pai. Comece a declarar o teu amor por Ele. Ele está nesse lugar. Nós já clamamos aqui o quanto nós o amamos, o quanto nós precisamos do Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar, Deus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Jesus. O nosso intuito de estarmos aqui nessa manhã é te adorar, é bendizer o teu nome, é bendizer a beleza da tua santidade. Com os teus lábios declare, com os teus lábios declare: Abba, Abba, Abba, Abba. Oh, papai, oh, paizinho amado, vem nessa manhã, Senhor. Sonda nossos corações, Senhor. Oh, vem, vem, vem, vem nesse lugar, Jesus. Vem nesse lugar, Jesus, vem nesse lugar. Nós queremos atrair teu coração para esse lugar nesta manhã, Jesus. Vem nesse lugar, Senhor. Deus, vem nesse lugar, mas nós não precisamos expressar, Deus, canções com letras, ó Pai, muito bem preparadas e divididas. Não, nós precisamos é declarar o nosso coração ao Senhor, ó Deus, com a nossa gratidão que temos pela tua presença. Por isso nós temos declarado nessa manhã, Senhor, nós temos cantado aqui nessa manhã, nós temos louvado o teu nome aqui nessa manhã. E dizendo, ó Deus, o quanto te amamos, o quanto te amamos, o quanto precisamos de ti, o quanto o Senhor é importante em nossas vidas. Abba, Abba, Abba, Abba, Pai. Vem, vem, vem, Paizinho. Vem, Paizinho. Vem, Senhor. Vem, vem nesse lugar. Declare tua canção a Ele nessa manhã. Abra o teu coração, fale com Ele. Sim, Ele conhece o meu e o teu coração, mas Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir a nossa adoração, Ele quer ouvir algo que tem no nosso coração, que pertence a Ele, a Ele, a Ele. Oh, como é bom ser abraçado por Ti, Jesus. Como é bom ser abraçado por Ti, Jesus. Xerele barabara carabara basu lele barabas. Xerele barabara barabara Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque como é bom, Deus, estar em um lugar onde nós temos liberdade em adorar o teu nome, sem estar preocupado, Senhor, com regras e normas. Muito obrigado, Senhor, por pessoas que se colocam diante do Senhor e esperam o Senhor se revelar, esperam o Senhor conduzir, esperam o Senhor, ó Deus, que é o dono dessa festa, que é o motivo de estar aqui, Deus, receber o louvor e a adoração. Obrigado, Jesus, por corações que entendem isso, que querem viver isso, Deus, na plenitude, ó Deus. Sabendo que o culto não é para homens, o culto não é para nós, mas o culto é para o Senhor, é para Ti, Jesus. Por isso, recebe nossos louvores nessa manhã, Senhor. E a nossa pergunta, Pai, a pergunta que tem que estar no nosso coração é: Senhor, o Senhor gostou, Pai, dos louvores que foram entoados aqui? O Senhor recebeu, Senhor, os louvores que foram entoados aqui? Deus, é isso mesmo que o Senhor quer de nós, Pai? Está bom para o Senhor dessa forma? Está bom para o Senhor assim? Essa tem que ser a pergunta de nossos corações. Porque é para Ti. É para o Senhor. O que estamos fazendo aqui é para Ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Continua conosco, Senhor. Continua conosco, Deus. Fala conosco agora através da Tua palavra, Senhor, que não seja o que eu quero dizer, o que eu quero falar, mas seja aquilo que precisamos ouvir nessa manhã, Jesus. Tu conhece nossa necessidade, Pai. Fala conosco nessa manhã. Continua falando conosco, Deus. Continua nos dando da Tua graça nesse lugar, Deus. Continua abençoando, Deus, esse ministério, essas pessoas, essas famílias aqui representadas, Deus. Continua, Deus, continua falando nesse lugar. Esse é o nosso pedido nessa manhã. Essa é a nossa gratidão nessa manhã a Ti. Ô Espírito Santo, obrigado. Obrigado pelo teu amor em nós. Obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Pode se assentar. Bom dia. Que Deus continue abençoando você. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Como é bom, né? Podermos estar na presença do Senhor e adorar o nome dEle, declarar o nome dEle. Amém? Você está feliz com Jesus? Amém? Já deu bom dia para essa pessoa que está aí do seu lado? Já? Já? Já deu um sorriso, já disse o quanto ela é importante para o reino de Deus? Amém? Fico feliz por estar aqui. Obrigado a todos vocês que me recebem nessa manhã. A gente fica muito grato por poder caminhar, por poder servir ao Senhor juntos. E o pastor Vini, posso chamar de Vini? Pode, né? Vamos chamar de Vini porque ele é meu amigo, né? Ele é um amigo que nós temos caminhado juntos, né? Ele com a sua família. E quando ele nos convidou para estar aqui, eu realmente fiquei muito alegre. É um dos dias bem corrido para nós. Nosso pastor, ele costuma dizer que o nosso dia de trabalho é o domingo. Então ele fala, se prepare que o domingo é, né? Mas que alegria estar aqui. Que alegria. E que bom que já veio o pastor Paulinho, que ele é muito melhor do que eu, né? E já trouxe algo da parte de Deus. Eu estou feliz. E aí conheci também o pastor Edu e a galera aí. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Filipenses capítulo 4. Eu quero, nessa manhã, compartilhar algo da parte de Deus. Conversarmos um pouco a respeito desse texto. E recebemos aquilo que o Senhor tem para nós. Filipenses 4, a partir do versículo 6. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta. E a gente vai tratar um pouquinho sobre ela, vai conversar um pouquinho sobre ela. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Quem não trouxe Bíblia, diga só Jesus na minha vida. Amém. Vamos. Eu vou ler na versão NVI, pode ser que seja um pouco diferente da sua, tá? Mas eu estou vendo algumas pessoas ainda folheando. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 a seguir. Diz assim, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Curva sua cabeça por mais um minuto. Pai bondoso, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado pelo teu amor e obrigado, Senhor, por falar conosco nessa manhã. Aquilo que entregamos ao Senhor, nossos louvores, a nossa adoração, nós pedimos que o Senhor tenha recebido, Pai. Nós esperamos que possamos ter te agradado com isso. E agora nós queremos, Deus, que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Por isso, vem nos alimentar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante. Durante muito tempo, eu sempre falo, aliás, né, que quando eu estou preparando algo, a nossa oração, ela tem sempre que se preocupar com a igreja, com as pessoas que vão ouvir. Porque a igreja, ela pertence ao Senhor. E quando nós passamos em um lugar onde nós não conhecemos, né, pastor, a preocupação é maior ainda. Em depender totalmente do Senhor e pedir que o Senhor verdadeiramente fale. É muito fácil eu vir aqui, lançar algumas palavras e ir embora e deixar a liderança local cuidando da situação. Mas quando nós nos preocupamos em buscar aquilo que Deus quer fazer, porque a igreja é dele, não é nossa, o Senhor fala. E eu tenho orado no decorrer das últimas semanas em um texto para trazer aqui. Filipenses é uma carta que fala demais comigo, né? E eu sempre digo, né, ontem à noite mesmo eu estava relendo, dando uma olhada, né, buscando do Senhor se realmente era isso que Ele queria que falasse. E olhando para o texto, eu cheguei a falar para minha esposa, eu falei assim, essa palavra é para mim. Todas as vezes que eu leio Filipenses, eu vejo que Deus está querendo falar comigo, para mim tomar alguma decisão, para me fazer olhar para Ele, depender só dEle e viver verdadeiramente aquilo que Ele tem para a minha vida. Deus falou muito comigo, já era madrugada, de novo, apenas relendo aquilo que o Senhor está conduzindo para ministrar nessa manhã. Relendo, preparando, aliás, já estava preparado, né? E eu relendo, olhando algumas coisas e vendo algumas coisas mais que Paulo vai falar em outras cartas. E foi um momento muito incrível, porque eu coloquei um louvor lá e eu deixei Deus falar e eu fui às lágrimas, porque Deus fala de uma forma muito especial com as nossas vidas. Basta nós nos posicionarmos. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. E normalmente, algumas pessoas, eu já vi muito isso, pegar somente o versículo 13 e falar, tudo posso naquele que me fortalece, e esquece tudo o que vem antes. Por que Paulo está falando que tudo posso naquele que me fortalece? Porque ele aprendeu, né? Tem uma linha aqui que ele está citando, e o que ele, por que ele está dizendo então que ele tudo pode naquele que me fortalece? Mas o que está acontecendo aqui? Só para a gente entender qual é o contexto aqui, Paulo escreve essa carta na prisão. Paulo estava preso. Capítulo 1, versículo 13 e 14, a gente vai ver essa questão, que Paulo estava preso, né? E ele está escrevendo essa carta. Alguns afirmam que poderia ter sido escrito no ano de 53 a 55. Alguns falam que seria em Éfeso, outros falam que seria em Cesareia, entre 57 e 59. Ainda outros que afirmam, e essa sim pode ser a real, né, que é o que mais se defende, que foi em Roma. Que ele teria escrito essa carta em Roma, no ano de 61, mais ou menos, antes de Cristo. Então, é mais ou menos a ideia é essa. E o que tem, o que temos certeza em tudo isso é que ele estava preso. E como um homem preso, é o primeiro ponto que a gente vai pensar um pouquinho nessa manhã, um homem preso pode trazer tanto benefício, ou tanta alegria, ou tantas indicações sobre o reino de Deus, mesmo estando preso, tanto encorajamento às pessoas que estavam livres, né? E ele aqui preso, como alguém pode falar isso? Então, olha só para você ter uma ideia, a palavra alegria ocorre 16 vezes nessa carta. Paulo vai falar 16 vezes a palavra alegria. Um homem preso, um homem que estava preso. Então, uma outra coisa que nós precisamos entender é que essa prisão era uma prisão domiciliar. E quando se estava preso em uma prisão domiciliar, podia se falar do Evangelho. Você podia receber, por exemplo, cobertor, você poderia receber travesseiro, caso necessário, roupas, e poderia receber também material para escrever sobre o Evangelho, e enviar cartas, e mandar, e proclamar o Evangelho. Essa era a diferença de estar em uma prisão convencional e uma prisão domiciliar. Paulo está escrevendo nesse contexto. E a cidade? A cidade era Filipe. E por que Filipe? Essa cidade de Filipe, ela na verdade era uma homenagem, né, que era feita a Filipe II, da Macedônia, o pai de Alexandre Magno. Então, por isso é a cidade de Filipe. E era também uma próspera colônia romana. Então, o romano era o que mais tinha no lugar. Estava cheio por lá, né? Logo, com essa grande quantidade de cidadãos romanos, não tinha sinagoga. Acredita-se porque não tinham ainda tantos judeus, então a ideia aqui é que, pela quantidade de romanos, então não tinha uma sinagoga. Mas olha que interessante, algumas mulheres se reuniam, né, para orar sempre, eles se reuniam próximo do rio para orar, e uma dessas mulheres era Lia. Lia havia se convertido quando Paulo passara por lá e havia pregado o evangelho, e aí ela se converteu. Ela era uma comerciante de tecidos finos, tecidos de luxo, e ela pegava isso junto com outras mulheres. Ela então mantinha Paulo. Olha que interessante. As mulheres mantendo, mais uma vez nós vamos ver mulheres trabalhando e mantendo aqui. Eles mantinham Paulo aqui e eles estavam sempre, elas estavam sempre orando, sempre reunidas, independente de ter sinagoga ou não. De estarem juntos, de se reunirem. O propósito era agradecer. Eles estavam agradecendo a Deus e aos filipenses a oferta que eles haviam enviado. Então ela vai tratar um pouco sobre a oferta, sim. Porque normalmente se pega essa carta de uma forma errada e se trata só na questão de oferta, pastor. Ah, é porque Paulo está falando da oferta. Ele está agradecendo pela oferta, ele está dizendo por dinheiro que era enviado, por condições financeiras. Na verdade, não. Ele está trazendo muito mais coisas no conteúdo. Então, ele, por exemplo, ele dá um relato da circunstância a qual ele estava vivendo. Ele também vai falar sobre isso. Ele também vai encorajar os filipenses a se manterem firmes, a não desistir, mesmo ele estando preso. Nós vamos encontrar no capítulo 1, no capítulo 2, no do versículo 1 a 27, nós vamos encontrar sempre passagens nessa carta dizendo sobre isso. E ele também vai recomendar Timóteo a Epafrodito na igreja de Filipe. Vai dizer que é tempo dele ir, dele estar junto, dele trabalhar. E vai advertir os filipenses também quanto aos judaizantes, os legalistas que estavam se misturando, que estavam enchendo aquele lugar, e também os libertinos, que estavam muito próximos ali, estavam aproveitando da situação e querendo crescer. Esse era o contexto, mais ou menos, do que estava acontecendo quando Paulo escreve essa carta. Mas o que nós podemos tirar de lição? Se eu tivesse que dar um tema, e eu não costumo trabalhar com tema, mas se eu tivesse que dar um tema, né, eu diria que seria um tema, seria aprendendo a caminhar com Jesus, ou aprendendo a caminhar com Deus, ou aprendendo a viver as experiências de Deus, alguma coisa nesse sentido. Para pensarmos, nós podemos destacar alguns pontos, e eu quero destacar o primeiro ponto nessa manhã, que chama-se compromisso. Primordial. No versículo 6 ele começa dizendo assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andem ansiosos. E essa questão de ser ansioso tem sido a doença do século, né? As pessoas são muito ansiosas. Elas querem tudo para ontem. É tudo assim, é tudo rápido. Nós estamos na era da informática, pastor, é normal. Será? Sabe, eu gosto muito na questão quando, por exemplo, o próprio Luiz Saião, quando ele fala a questão da oração, que a oração, na verdade, nós fazemos de uma forma muito própria, na ideia de que nós oramos para que Deus responda e faça segundo aquilo que nós queremos. Quando, na verdade, a oração, ela é um treinamento para nós, ela é algo para mostrarmos para nós como funciona a coisa. Ela é muito mais para nós do que para Deus. Porque quando nós oramos, nós vamos sempre querer que Deus ouça. Amém? Ele sempre vai ouvir. Mas nós vamos querer que Ele sempre responda. E talvez não aconteça com você, mas às vezes eu não escuto resposta. Às vezes parece que há um silêncio. Às vezes pode ser que não aconteça com você, mas eu fico preocupado se realmente Ele está ouvindo. E se Ele está falando e sou eu que não estou ouvindo. Então é importante isso. Mas não andar ansioso por coisa alguma. Mas em oração e súplica. Isso é compromisso. Isso é se compromissar com coisas de Deus, com coisas do reino. Oração. Você já viu uma situação que acontece normalmente das igrejas se reunirem e no final eles perguntam para o outro se o culto foi bom? Uau, mas o culto é para Deus ou é para o homem? O homem que tem que falar se o culto é bom ou não? Nós não temos que perguntar para Deus? Eu gostei muito da ideia de que vocês têm aqui, de que o louvor rola. E aí falaram para mim, olha, se você não quiser, você começa pregando. Senão você deixa rolar alguma coisa. Senão você... E você deixa por quê? Porque o culto é do Senhor. Sabe, nós temos tentado viver isso também na nossa comunidade, na ideia de que sim, o culto é para o Senhor, então nós temos que perguntar para Ele o que Ele quer que seja feito. Muito legal isso, pastor Edu. Muito, muito interessante. Porque o culto é para o Senhor. E infelizmente, nessa questão de responsabilidade, nessa questão de compromisso, estamos pegando muitas vezes e fazendo culto para homens, e fazendo culto para nós, e olhando e colocando técnicas e coisas. Eu não digo que é errado, mas quando nós tiramos a essência, que é o culto de adoração a Ele, o compromisso de oração, de súplica, de buscar, de ação de graça, de ter compromisso com o reino de Deus. Sabe, por onde eu passo, eu digo que uma coisa que nos remete a compromisso é a questão das pessoas olharem para nós e ter sede de Deus, e quererem conhecer o Jesus que nós servimos. Sabe, eu costumo dizer que as minhas palavras, elas falam, você ouve, eu posso dizer muitas coisas bonitas. E você pode andar comigo, 2 dias, por exemplo, e você vai falar assim, cara, esse cara não vive nada do que ele está falando. Então as minhas atitudes precisam falar mais alto que minhas palavras. E infelizmente a igreja hoje está numa situação muito deplorável. Quando eu digo a igreja no contexto geral. As pessoas, elas têm dúvidas quando nós falamos de Jesus. Porque muitas vezes elas não veem na vida de algumas pessoas que dizem que seguem a Jesus exemplos de um cristianismo saudável, fiel, compromissado. Compromisso com a palavra, leitura da palavra, oração, súplica, ação de graça. Sim, fazer isso. Então a primeira situação que nós devemos pensar aqui, o primeiro ponto a destacar é a questão do compromisso. Como anda o nosso compromisso com Deus? Como anda o nosso compromisso com o reino de Deus? Porque o reino de Deus é algo muito interessante, mas é algo que não está mais funcionando de uma forma tão correta como deveria ser. É muito fácil de falar sobre o reino de Deus, mas é muito difícil viver o reino de Deus. Porque as pessoas estão entendendo errado e não se misturam. E parece que cada um tem o seu pequeno reino. Mas o reino é de Deus, não é um pequeno reino. Eu posso ter meu pequeno reino? Sim, posso. Mas isso não agrada a Deus. Nós conversávamos num café agora há pouco, e a gente estava falando sobre isso, sobre questões de reino, de pessoas que não se misturam, mas pregam o mesmo Jesus, o mesmo Evangelho, a mesma Bíblia, e dizem que vão morar no mesmo céu, e parece que lá vão ter várias divisões de reinos. Compromisso com a palavra, e a palavra é uma. Compromisso com oração, com súplica. Compromisso com o reino de Deus. É o primeiro ponto a destacar. Paulo está encorajando eles a isso, a terem compromisso. O segundo ponto que eu acredito que Paulo está levando para eles, ali está falando com ele, é a questão de ser exemplo. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E ele continua dizendo no 9, tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês. Olha que interessante, olha que incrível. Ele chamando a responsabilidade para si, e depois ele vai falar, nós vamos ver também, Paulo sempre vai trazer essa questão de sim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, sim, olhe para mim, olhe para as coisas que eu faço, sim, Senhor, as coisas que eu quero fazer é para agradar o Senhor, é para alegrar o Senhor, então que as pessoas vissem nele. Então é questão de ser exemplo. E hoje, nosso país, pastor, está carente de exemplo. Está carente de exemplo. Eu não acredito, de verdade, que o governo vai resolver a situação dessa nação. Mas eu acredito que pessoas compromissadas e pessoas que sejam exemplos no reino de Deus, a igreja, pode mudar essa nação. Pode mudar. Muitas vezes nós estamos esperando que o político, vamos votar no fulano, porque ele parece que é o menos pior. Vamos votar em ciclano, porque ele é cristão. Vamos votar em beltrano, porque ele é evangélico. Vamos votar em fulano, porque ele é gospel. E aí nós estamos vendo a situação que nosso país está. O maior índice de corrupção da história. Tudo, absolutamente tudo, que se envolve hoje política, tem corrupção. Ou eu estou errado? Nós estamos vendo aí. Então, ser exemplo. Nós precisamos de exemplos. Homens e mulheres que se posicionem. Aqui nós falamos um pouquinho, eu falei um pouquinho sobre Lia e as mulheres se reuniam com ela. Não tinha sinagoga. Era um lugar de romanos. O negócio era complicado. Mas elas estavam lá, elas tinham um compromisso. Nós vamos nos reunir próximo ao rio. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos buscar. Nós vamos estar com súplicas e ação de graças. E vamos também manter o ministério de Paulo. E vamos continuar porque o reino é de Deus e não é nosso. Uau! Eu acho muito incrível essas coisas. Quando alguém se posiciona e fala, cara, eu preciso ser exemplo. Sabe, vocês não me conhecem, e isso é muito bom, porque vocês conhecem Jesus, isso é maravilhoso, então não precisa me conhecer. Mas quem me conhece sabe do meu passado. E o meu passado não foi nada legal. Mas fique em paz, que eu também não fui tão absurdo assim. Mas eu não agradava a Deus. E eu lembro de uma situação, uma vez, que aconteceu, de um outro ministério a qual eu era. Uma pessoa, nós fazíamos um culto no lar, e cultuando ao Senhor naquele lugar, alguém chega e diz assim: pastor, era um culto de segunda-feira, precisamos orar por uma pessoa que está grávida, ela já tem uma idade próxima aos 40 anos, ou mais de 40 anos, alguma coisa assim, e ela está grávida de gêmeos, e é uma gravidez de risco, e precisamos orar. E nós oramos, e um certo dia alguém chega e fala assim: pastor, nós oramos por aquela mulher, e nasceu o casal de gêmeos, e a gente quer estar muito feliz, e nós glorificamos a Deus e tal. Depois alguém chega e diz assim: olha, pastor, aquela mulher que teve os gêmeos, ela quer ir na igreja, para que apresentar os bebês, e também que a igreja conheça e agradecer por tudo que aconteceu. Eu, como pastor, já entendi que apresentar era apresentar a Deus, e não mostrar para as pessoas. Então eu falei: legal, traz que a gente apresenta a Deus. Eu não sabia que não era. Mas Deus sabia que era. Porque, olha só que interessante. E aquela mulher chega e eu não sabia quem era, porque me traziam, a gente orava, e era um culto com muitas pessoas, enfim, de em torno de 60 pessoas naquela casa, se reunia de segunda-feira naquela garagem. E um belo dia nós estamos lá, e o pastor viaja, e fico eu, mais um outro pastor lá, e o pastor principal viajou, estava em Maringá, e aí de repente fala assim, olha, sabe aquela família? Eles estão aí. E ela trouxe os gêmeos. Então estava no louvor, eu corri na lateral da igreja, tinha um corredor, eu liguei para o pastor, falei, pastor, eles chegaram, tal, estão aqui e tal, apresente as crianças. Comigo mesmo, deixa comigo. E trouxeram as crianças e tal, e nós levantamos lá e apresentamos e oramos, e foi uma grande festa, uma grande alegria, mas a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí depois eu fico sabendo qual era o contexto de tudo aquilo. Aquela mulher entrou na igreja e quando ela olhou, e ela me viu lá no púlpito, ela falou assim, peraí, aquele lá? E a pessoa que estava com ela disse assim, ah, sim, tá. Falei, ele que está no púlpito, era eu que estava abrindo o culto. Ela falou assim, é o filho da dona Isabel? Falei, mas esse cara aí, não, eu falei, não, ele é bonzinho agora. Não, esse cara aí, filho da dona Isabel, eu conheço esse cara aí. Não, esse daí, e eu tô lá, abrindo o culto, achando que estava tudo lindo. E depois, o marido dela foi parar o carro lá, quando ele volta, a mesma situação. Ele olhou e falou, peraí, é o filho da dona Isabel? Eu falei, não, vamos embora. Ela falou, não, calma, tanta gente orou por nós, e as irmãs estão aqui, e já estão nos abraçando e felizes, não podemos sair. Não, mas com esse cara não dá, não tem condição. O que esse cara está fazendo aí? E eu não estou sabendo de nada. E aí eles vêm para frente, e ele vem marrudo, porque eu não sabia, e eu abraçava ele, abraçava ele. Eles me conheciam, mas eu não os conhecia. E aí apresentamos as crianças, e falamos, eles, ah, e no final eles foram embora. Que coisa, tal. Mas Deus marcou aquela família. Nós ficamos 12 anos e meio naquela igreja. Hoje eles são um casal que nós formamos como casal de liderança de casais, de ministério de casais. Né? Duas filhas casadas, uma filha casada, uma filha solteira, e o casal de gêmeos que agora já estão grandes. Mas aí depois eles contam para mim essa história. Chegaram para mim e falaram, olha, você não sabe o que aconteceu. E eles contaram essa história. E eu não sabia. E eles disseram assim, mas nós sentimos algo diferente naquele dia. E outra, nossas crianças não eram para apresentar. Nós levamos para apresentar, sim, para mostrar para a igreja que estava orando, não para ir lá e apresentar. Mas eles entendem o plano de Deus hoje. Mas quando eles chegaram e eles viram, eles falaram assim, o exemplo que marcava a minha vida era o meu passado. E eles falaram assim, mas sabe o que acontece? Nós começamos a vir, começaram a fazer visita na nossa casa, a gente começou a vir para o culto lá de segunda-feira, e aí começamos a vir no culto de domingo, começamos a te conhecer mais de perto, e conversando com a sua mãe, e a sua mãe, minha mãe é convertida também, falou, olha, não, ele mudou, ele é diferente, né? Jesus mudou a vida dele. O exemplo, ele é fundamental. Mas já ouviram aquelas pessoas que falam assim, ah, pastor, eu não tenho sangue de barata, não, eu ainda tenho ainda. É o velho homem, é a velha criatura. Que todos os dias vai querer sair, vai querer. E Paulo está dizendo assim, olha, finalmente, irmão, aquilo que vocês veem em mim, imitem, faça igual. Então olhe sim a sua liderança, peça ajuda. Durante muito tempo da minha vida, eu tive mentores ao meu lado, que me ajudaram muito no meu início, e hoje continuam com mentores que caminham conosco, porque nós precisamos. Volta e meia, eu preciso tomar um puxão de orelha. Então eu vou lá e olha, eu pisei na bola, olha como é que eu estou. Eu pergunto para meu filho, eu pergunto para minha esposa. Para sermos exemplos, para as pessoas olharem para nós e falar assim, verdadeiramente, esse cara é diferente, verdadeiramente, essa mulher é diferente, verdadeiramente, esse jovem é diferente, alguma coisa nele, seja no teu dia a dia, no teu trabalho, na escola, enfim, aonde você está, eu sempre falo, na esfera de atuação que você está, faça a diferença, seja exemplo, imite Jesus, sempre. Terceiro ponto que nós podemos falar aqui é ser grato. Paulo vai falar no versículo 10 assim, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. E aí eu gosto muito de uma frase do escritor Frederick, acho que é Booker, alguma coisa assim, mas enfim, diz assim, o lugar para onde Deus o chama é o lugar onde se encontram as suas maiores alegrias. E as maiores carências do mundo. O lugar para onde Deus te chama é onde se encontram as tuas maiores alegrias. E as maiores carências do mundo. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. E ser grato ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Eu acabei de contar uma partícula muito pequena da minha história. Mas eu sou grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Na minha família. Na minha história. e tem feito ao longo dos anos em toda a minha família. Como exemplo, eu tenho irmãos de sangue que olharam quando eu me converti e falaram assim, e nem eles acreditavam, era meu irmão. Nem... Isso aí é uma questão de tempo. E anos depois, não para minha glória, não para minha honra, eles iam na minha casa e falavam assim, cara, eu preciso falar com você. Estou passando por uma situação e eu queria saber o que você pode me ajudar. Como que você... E a gente apresentou o evangelho. A gente apresentou a gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E tem visto que realmente estão as nossas maiores alegrias. Eu amo servir ao Senhor. Às vezes eu choro agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me deu. 2013, Deus me tirou da Nestlé. 12 anos e meio de Nestlé. Eu tenho duas empresas na minha vida. Uma eu entrei com 16 anos. Você vai entregar a minha idade. Mas tudo bem. Uma eu entrei com 16 anos. Aliás, com 15 anos. E fiquei 16 anos. Lá Deus me deu o privilégio de conhecer minha esposa. E ela trabalhou 6 anos na mesma empresa que eu. Lá nós nos conhecemos e começou a nossa história. Depois eu saí de lá, fiquei um ano desempregado e entrei na Nestlé. Fiquei 12 anos e meio na Nestlé. Em 2013, quando eu estava no melhor da minha carreira, se podemos falar assim, profissional, me preparando e fazendo planos e projetos, pastor, em 2013, para mais 2 anos ou 2 anos e meio aproximadamente, eu já tinha dito não a duas promoções. Porque eu entendia que o cargo que eu cheguei de supervisor na Nestlé, cuidando da rede Walmart e do supermercado, uma das melhores contas da empresa, responsável por 75 toneladas de iogurte mês, nas lojas de São Paulo, Baixada e Vale do Paraíba. Então, eu entendi que onde eu estava era onde Deus queria que eu estivesse, e se eu subisse um cargo a mais, se eu subisse mais um patamar, ia me tirar muito do ministério, que já me tomava muito, já me consumia. Vocês que trabalham secularmente sabem, e uma multinacional não é diferente. Você é um número. Tanto é que eu lembro até hoje, o meu número lá era 144-204. Esse era meu número. 144-204 era eu. Entendeu? Ou para a concorrência, chegou o Nestlé. A concorrência trata pelo nome da empresa, né? Chegou o Batavo, chegou o Danone, chegou o Nestlé, enfim. É dessa forma que eles tratam. Então, essa era a classificação. No melhor da minha carreira profissional, eu me preparando, falando, mais 2 anos e meio, acho que dá para a gente fazer um plano, um projeto, e talvez começar a servir mais ao Senhor, e de alguma forma isso começar gradativamente a chegar a um ponto que eu vou viver ministerialmente falando, vou ver integral na obra, que eu sabia que era um chamado desde o meu princípio de vida, né, que eu me converti. Então, me preparando para isso, de repente, 14 meses assim, fechando cota acima de 103%, nada menos que isso, absolutamente bem, sexta-feira eu recebo uma ligação dizendo assim, olha, segunda-feira você precisa estar 9 horas da manhã na empresa. Eu tinha 12 anos e meio de casa, eu sabia que segunda-feira na empresa era para ser mandado embora, eu sabia disso. Eu falei, cara, peraí. Então eu liguei para meus pares e perguntei, você foi chamado para estar segunda-feira? Não. Você foi? Não. Liguei para Campinas? Você foi? Não. Liguei para o Vale? Você foi? Não. Falei, então eu brinquei, liguei para minha esposa e falei assim, usei esse termo, né? Um termo chulo, mas falei, querida, fui para a vala, literalmente, né? Fui parar, né? Parar na rua. Falei, eu acho que estou caindo o negócio. Mas enfim, e eu fui, era uma sexta-feira, eu voltei para casa, eu usava carro da empresa, telefone da empresa, computador da empresa, tudo da empresa, né? Tudo. Ilimitado. Imagina se trabalhar numa Nestlé. Então, eu fui para casa, primeira coisa, eu tirei as coisas minhas particulares que estavam no carro. Peguei minha agenda, o telefone, comecei a mudar, pastor, comecei a limpar. Que era meu particular, que era da empresa. Comecei a limpar as coisas, preparar e... Minha esposa falou assim, eu falei, olha, querida, eu acho que já era. Como assim? Eu falei, não sei. Cheguei na igreja, conversamos, conversei com o pastor e o pastor falou assim, amanhã, se você passar por isso mesmo, você me avisa, a gente manda um carro te buscar. Eu falei, não se preocupe, você manda um carro te levar embora em casa. Eu sei como funciona. Eles me levam para casa, não deixam na rua. Não, lá, né, tchau. Fala assim, ó, eu tenho um carro que vai te levar e você vai com o telefone na mão ainda, ligando para todas as pessoas, despedindo. Eles são bonzinhos nesse aspecto. Ele só bloqueia o teu e-mail e tudo que você tiver de conta, corta teus cartões, é uma coisa louca. E quando eu cheguei na segunda-feira lá, o quarto andar, eu fui no andar de baixo, entrei no banheiro, dobrei meu joelho e falei, Senhor, se é o último dia, se é até aqui, eu só quero que o Senhor, tudo que é meu, seja me entregue. E eu não quero nada de ninguém. E eu não quero ser humilhado. Eu tinha uma gerente que ela humilhava muitas pessoas. Eu tinha acompanhado muitas pessoas sendo dispensadas. Eu falei, eu não quero humilhação. Eu quero que seja feito conforme a tua vontade. E eu vou entender que é o Senhor. E eu subi, E realmente aconteceu. E eles ficaram surpresos com tudo o que aconteceu lá, porque eu falei de Jesus e declarei por que estava acontecendo aquilo. Eu falei, vocês não precisam se preocupar. E eles falaram assim, quer que chame um médico? Eu falei, não precisa chamar médico, né? É que vocês sabem o que negócio. Eu falei, vocês sabem que eu sou pastor, eu tenho um chamado na minha vida. E isso é Deus. Então, gratidão. Ali estava realmente uma grande alegria, mas estava uma grande necessidade também. Uma necessidade maior Deus tinha no reino, em me trazer para o reino. Então ele me tirou e trouxe. Agora, é muito legal quando a gente fala, aleluia, glória a Deus. Ah! Mas quando você pensa, como homem, como provedor, como ser humano, você fala assim, cara, eu trabalhava numa Nestlé e hoje eu sou missionário. É bem assim que acontecem as coisas. Mas Deus não deixa faltar nada. Então por isso que às vezes eu choro dando glória a Deus pelo que Deus tem feito na nossa vida. Eu agradeço a Deus a oportunidade que eu tenho de sair, visitar pessoas e atender. Nós somos muito ativos, porque 2 meses depois, Deus fez a mesma coisa com ela, com 8 anos em casa. Mesmo, nós fizemos um, nós voltamos a fazer um segundo planejamento, era para 2015, 2015, não deu certo. Eu saí, recebi o convite da igreja nesse inteirinho, falei, bom, amém, acho que é isso mesmo, o pastor me chamou, a liderança aprovou, e estão me chamando para ser integral, vamos lá, ah, tranquilo, você continua trabalhando, a gente foca agora na tua empresa para as questões, né, financeiras, e olhamos então para o reino e vamos trabalhar. Aí 2 meses depois, falei, e agora? Como que a gente faz? Aí nós decidimos viver o melhor final de ano do mundo. Que é, vamos viver o melhor da nossa história. Já que era novembro, mais ou menos. A gente viaja, faz tudo que tem que fazer. E a gente vê o que ano que vem que vai acontecer. E o ano seguinte ela passou o ano inteiro procurando emprego. Foi aprovada em 6 empresas, não começou em nenhuma. Aí ela começou a servir a ONG da igreja. E é o que a gente faz até hoje. E aí Deus preparou uma faculdade para mim. E alguém banca a minha faculdade. Aí Deus preparou o sonho dela, que era fazer psicologia. E aí nós entramos numa bolsa. Mas aí a bolsa não alcançou, não chegou. Mas aí alguém me chama e diz assim, olha, uma pessoa viu o nome da sua esposa na bolsa, para pedindo bolsa de estudo. E ela foi para casa e orou e Deus mandou ela pagar para ela. Então você vai trazer o boleto para mim e vai me entregar. E eu vou levar para essa pessoa que ela não quer que você saiba quem é. E ela vai pagar a faculdade da sua esposa. E ela faz psicologia. Mas chegou 2016. E o meu filho precisava fazer faculdade também. E o sonho dele era estudar no Mackenzie. Meu filho é o tipo do menino que ele vai lá no Mackenzie e passa o dia lá vendo aquela estrutura. Quem conhece o Mackenzie sabe a estrutura que tem lá, né? E ele falou, pai, é isso aqui. Eu quero fazer publicidade. Eu quero fazer nessa faculdade. Então nós falamos, filho, você precisa estudar muito. Você precisa ralar bastante. Porque ou eu volto pro mercado de trabalho, cara. Ou Deus vai realizar um grande milagre. Porque não tem condições. E ele então pediu para que do meio do ano, até o meio do ano, ele só estudasse. E ele prestaria agora no meio do ano. E meu filho, ele se enfiou de cabeça. Ele levantava tarde, é verdade. 11 horas, meio-dia, mas ficava até 2 da manhã estudando. Livros, coisas e tal. Se esforçou muito. Foi, prestou e passou na primeira chamada. Só que custa 2.100. E aí nós começamos a clamar ao Senhor. Porque, Senhor... E as pessoas chegavam, o pastor dizia assim, mas fica tranquilo, Mackenzie, você é pastor, 50% é fácil conseguir. Eu falei, hey, e os outros 50%? Cara, não vira 50%, tem que ser 100%. E nós tínhamos a viagem missionária para sair, e era a data que sairia a resposta, e lá na viagem missionária ele acessou o computador e começamos a olhar, ele estava com a gente, e olhou e tudo, e ele viu, era dia 15, e ele olhou e falou, estava lá indeferido. Não funcionou, não deu certo. Nós oramos, agradecemos a Deus e ele falou, pai, a gente tenta no final do ano. Eu volto para São Paulo na quarta-feira e na quinta, de madrugada, na quinta, a gente está orando, a gente está se preparando para viajar na sexta para o retiro. E aí eu estou olhando meus e-mails lá de manhã e eu falei, ué, que isso, um e-mail? Eu abri e estava lá uma errata, dizendo que para desconsiderar e para passar, que estava passando a valer, que ele estava conseguindo 100% de bolsa no Mackenzie. E antes de ontem ele foi lá para pegar tudo a relação de como funciona tal, para começar a estudar. Segunda-feira ele já começa lá com o trote solidário que tem lá, né? Que faz parte do trote solidário que a faculdade oferece. Aí é totalmente diferente daqueles trote doido que tem na rua. Então eles, né? E ele vai estar. Então, Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de milagres. E dentro, eu confesso a você que, dentro de tudo que eu preparei e orei a Deus, nessa questão de gratidão, eu não iria falar sobre isso. Mas vem uma pergunta muito forte no meu coração para você, nessa manhã. Qual é o teu sonho? Qual é o sonho que alguém disse para você que é impossível? Quando Jairo chega na filha de chega e vai falar com Jesus, ele fala que a filha dele está à beira da morte, que Jesus fosse lá. Eu sempre me atento a essa passagem porque Jesus vai e ele ainda para ainda para fazer mais um milagre. Se eu sou Jairo, eu já entro em pânico e falo, cara, desde quem me tocou, não, que, pelo amor de Deus, Jesus está de brincadeira, está morrendo, vamos rápido e tal. E ele para e faz isso. A Bíblia diz que depois que ele faz isso, que ele começa a se preparar para partir novamente, vem alguém e diz assim, ei, Jairo, não incomoda mais o mestre. Ela morreu. Já era, não adianta mais. Talvez alguém tenha chegado em você já e tenha falado assim, ah, chega, para. Chega. Não incomode mais o mestre. E eu digo para você, continue. Continue. Não desista. Qual é o teu sonho? O que Deus te prometeu? Qual é o projeto? Qual é a tua gratidão diante de tudo isso? Sabe, nós começamos a glorificar a Deus, a exaltar o nome do Senhor antes de sair a bolsa. Já, ele chegou um dia para ele e falou assim, pai, você é doido. Você correu lá e já saiu, colocou lá no Face, você é doido. E eu falei, filho, eu creio. E ele comentou com amigos meus, ele falou assim, meu pai é mais louco do que eu, ele está mais alvoroçado do que eu. Ele crê mais do que eu, ele está fazendo umas coisas doidas. Mas eu sabia, eu falei, Deus, pode ser que não venha. Mas quem é que passa por uma situação como essa, com aquilo que nós estamos vivendo, e não tem motivos para agradecer a Deus, de gratidão a Deus? Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não tinha perspectiva de fazer uma faculdade e estou no quarto ano, estou terminando. A única coisa que eu tenho que estar é lá e trazer boas notas. Minha esposa teve um sonho que a gente nunca conseguiu, trabalhando os dois. De repente, quando a gente fala assim, cara, agora é que realmente não vai dar. Aí Deus vem e levanta alguém que a gente não sabe nem quem é, através de outra pessoa, que fala, não, eu vi o nome dela, não aprovou, mas Deus mandou eu fazer, eu vou fazer, e está aqui, traga, eu não sei quem é. E ele fala assim, só ore por essa pessoa. Qual é o teu sonho? O que você está buscando em Deus? O que você está buscando no Senhor? Qual tem sido a tua adoração? Qual tem sido a tua gratidão a Deus? Qual tem sido o teu compromisso diante de Deus? Qual tem sido o teu exemplo no reino de Deus? Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. E Ele se preocupa com cada detalhe. Ele me conhece, Ele te conhece. Seria muito fácil eu chegar aqui hoje e falar, eu trabalho há 14, 15 anos em Nestlé, minha esposa também trabalha numa excelente empresa, nós estamos muito bem servindo ao Senhor, mas nós dizemos assim, nós dependemos do Senhor, único e exclusivamente para tudo. E se precisarmos de tudo, aliás, de tudo que precisamos vem dEle, e é dEle, e é para Ele, não é para nós. Por isso, quando eu vejo a carta de Filipenses, eu choro e eu digo para minha esposa, essa carta é para que eu veja que Deus é Deus e que Ele não precisa que eu tenha força para fazer alguma coisa. Porque quando Paulo vai falar, eu vou ler aí daqui a pouco, ele vai falar exatamente sobre a questão da fraqueza, das lutas, das dificuldades. Elas virão. Mas a Bíblia diz, esforça-te, que eu te ajudarei. Ele é um Deus de detalhes. Eu posso usar uma outra situação aqui, que é saber se adaptar em toda e qualquer circunstância. Esse é um outro ponto. Porque ele vai dizer assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância, sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. É isso que ele está dizendo. Ele finaliza dizendo isso. Então nós precisamos aprender a depender de Deus. É o mesmo Paulo que em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a seguir, ele vai narrar, na verdade desde o versículo 1 ele vai começar narrando de que foi levado ao terceiro céu. E ele vai dizer assim, foi levado ao terceiro céu, viu coisas incríveis, coisas tremendas, coisas maravilhosas. Mas do versículo 7 a seguir ele vai dizer assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. três vezes clamei ao Senhor que tirasse de mim. E olha só, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, olha o que Paulo entendeu quando ele ouviu isso, olha o que ele entendeu. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque eu me gloriarei ainda mais para que o poder de Cristo se aperfeiçoe ou repouse sobre mim. Paulo entendeu a mensagem. Paulo entendeu o que estava acontecendo com ele. Mas muitas vezes, amados, nós nos colocamos diante de Deus, e quando vem uma situação, quando vem um vento, quando vem uma circunstância, o que nós fazemos? Queremos colocar a culpa em Deus, queremos correr de Deus, queremos apontar, paramos de vir na igreja, paramos de participar da oração, paramos de agradecer a Deus, seja com Ele, seja acontecendo ou seja não acontecendo, louvado seja o nome do Senhor, e vamos continuar. Paulo entendeu isso, e ele vai continuar dizendo: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Porque o poder e a fortaleza não vem de mim, vem do Senhor. Então eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é o teu projeto, mas eu sei o Deus que você serve. Eu conheço um Deus que faz milagre acontecer. Eu conheço Deus que abre portas aonde não tem porta. Eu conheço um Deus que verdadeiramente faz todas as coisas. É dono de todas as coisas. Mas nós precisamos entender. Tem coisas que não vão acontecer agora. Nós temos que esperar. Temos que aguardar. Não podemos é perder a fé nele. Não podemos. Eu gosto muito de Spurgeon. E Spurgeon tem uma frase que diz assim: muitos homens devem a grandeza da sua vida. Muitos homens devem a grandeza das suas vidas ao obstáculo que tiveram que vencer. E muitos fracassam, porque no primeiro obstáculo eles caem. Eles param. E eu quero que você pense sobre isso. Ah, pastor, mas nós queremos o bem, nós queremos as coisas, nós queremos o que Deus tem para nós. Nós queremos as vitórias. Quer ter vitórias? Já que a ideia é essa, já que as pessoas falam tanto sobre essa palavra vitória, as pessoas falam tanto sobre essa questão de ter, de me dar. Então, primeiro, tenha compromisso. Segundo, seja exemplo. Terceiro, seja grato. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Quarto, saiba se adaptar nas situações, nas circunstâncias. Por isso eu daria um tema: aprenda a viver com Deus. Eu não vou dizer para você que eu aprendi. Eu tenho buscado aprender. Às vezes eu me pego muito mal. Cara, Deus, que isso? Como assim? Até porque hoje ser pastor, infelizmente, é muito mal visto, não é, pastor? Tem lugar que você chega que eu prefiro não falar nada. Ou senão as pessoas chegam assim e falam assim: ah, você não trabalha? É só. Como assim não trabalho, cara? Eu trabalho que nem doido, cara. Você não trabalha, é só pastor? Como assim? É só pastor. Deus tem nos levantado para fazer a diferença, igreja. Para fazer a diferença. Para ser o sal da terra, a luz do mundo. E o sal impede a podridão. Além de dar sabor, impede a podridão. Nós somos chamados para isso. E a luz, ela invade a escuridão. Ela muda. Ela leva a diferença. Para isso a igreja do Senhor foi chamada. Então entenda alguns princípios, alguns pontos. E a gente vai entender o que Deus quer falar conosco. O que Deus quer fazer. Sabe, eu tenho vivido isso na minha vida. De novo, eu ainda não aprendi a andar com o Senhor. Estou aprendendo. E sabe a primeira coisa que acontece nessas situações, pastor? Deus coloca pessoas ao nosso lado. Amigos. Um dos mais recentes amigos aí nos últimos 5 anos foi aquele baixinho que esteve pregando aqui. Aquele cara é incrível. Aquele cara é pastor. Eu falei, eu não sou pastor, cara. E aquele cara é pastor. Aquele é um cara que a gente tem dividido coisas boas, momentos incríveis e muita lágrima também. Deus levanta sempre pessoas para andar conosco. Dê valor às pessoas que Deus tem levantado para andar com você. Dê valor. Sabe, eu dou valor até aquelas pessoas que só me trazem bucha. Desculpa o termo. Porque eu falo, Deus está me treinando. Deus me ama tanto que está me preparando nessa área. Eu preciso de preparo. Dê valor às pessoas. Valorize a amizade. Valorize caminhar com pessoas. Não caminhe sozinho. Valorize sua liderança que Deus constituiu sobre a tua vida. Valorize a esposa, o marido, a namorada, o namorado, a noiva, o noivo, enfim, a pessoa que Deus colocou do teu lado. Valorize. Porque essas pessoas, Deus pode usar para pegar esses detalhes e fazer eles funcionarem. Deus tem feito isso. Sabe, pastor, um lema que a gente tem lá na igreja que eu amo muito, é que nós dizemos que nós somos em 5 pastores, a parte da comunidade. Nós dizemos assim, um protege as costas do outro. Sempre. Nós não fazemos reunião de pastor. Pastor Vini sabe disso, já participou conosco. Fazemos reuniões de amigos, onde falamos de tudo, para que se cumpra palavras como essa na nossa vida. Então que você viva isso, que nessa manhã você consiga visualizar aquilo que Deus tem colocado, sabe, nas pessoas sobre a tua vida, perto de você. Talvez elas estejam aí para te treinar. Ainda assim, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor por aquilo que Deus tem feito. Eu vou encerrar dizendo, tem um menino lá na igreja que tem uma sensibilidade muito, muito grande com música. E Deus deu uma letra para ele esses dias, e você não vai encontrar no YouTube, não vai encontrar em lugar nenhum, porque ele ainda não gravou, e a gente está orando. Mas Deus tem dado algumas letras para alguns amigos, e deu uma letra para ele que tem chamado a nossa atenção. Meu irmão falou outro dia no culto, pregando lá, E ontem à noite falou muito comigo também. Eu queria falar para você a letra que Deus deu para ele, que diz assim, acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente tem falado. Me ensina a confiar somente em quem tu és. Esperar somente no teu amor. Mantenha os meus olhos fixos em ti, Senhor. E aí vem a parte mais incrível, mais forte dessa música. E sempre que eu esquecer que tu és tudo o que eu sou, que a tua grandeza e o teu poder tire o ar dos meus pulmões. Nós temos que depender do Senhor em tudo. E no dia que nós levantarmos e não reconhecer o senhorio dele sobre nós, o que essa letra quer dizer é que não vale a pena mais viver. Senhor, tira o ar dos meus pulmões, cara. Acaba. Se eu não reconhecer a tua grandeza e o teu amor. Se em algum momento isso acontecer, sabe, isso é muito forte. Isso é muito forte. Mas é uma realidade. Você é filho. Você é filha. Deus te abraça. E te chama para viver o novo. Porém, o novo assusta. O novo, às vezes, nos faz parar. O novo nos faz travar. Mas quando o Senhor está no novo, ele diz assim, pula de cabeça, cara, no novo. Que ele vai te segurar. Qual é o teu sonho? Deus, obrigado pelo teu amor. Jesus, eu quero te agradecer nessa manhã. Pelo teu infinito amor, pela tua bondade. Deus, obrigado porque eu sei que aqui tem sonhos, projetos. Eu sei que aqui tem pessoas que estão esperando algo no Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui, Pai, que precisam de toques em detalhes da vida. E o Senhor me trouxe aqui nessa manhã, Deus, para talvez encorajá-los através dessa palavra. A não desistir, a continuar, a não parar, a buscar, a clamar, a ser grato. Aí, Paulo incentiva aquela igreja, aquelas mulheres, aquele grupo de pessoas. E eu peço nessa manhã, Senhor, continue incentivando essas pessoas, Pai. Continua, Deus, abençoando. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Vini, sua esposa e a liderança que o Senhor tem levantado e constituído. Obrigado por esta igreja, Pai. A tua igreja, Pai. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pelos sonhos, Pai, pelos projetos que tem aqui. Obrigado, Deus, pelas necessidades também, sim, porque nas necessidades o Senhor trabalha. E abençoa, Senhor. Porque o reino é teu, o reino é do Senhor, o reino pertence a ti, o reino não é de homens. Obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós somos gratos a ti pela sua palavra, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és tão maravilhoso, Pai. Porque o Senhor nos pega pela sua mão. Porque o Senhor nos conduz em triunfo, Senhor. Nos pega no colo, Senhor, muitas vezes. Eu sinto que o Senhor está pegando algumas pessoas aqui hoje pelo colo. Shiranayarabranay. Seja cheio do amor de Deus agora. Recebe. Sinta o amor do Senhor nesta manhã. Sinta o amor do Pai te amando. Te amando. Te amando. Ele nos ama, Ele te ama, Ele te ama. Você não é mais um, você não é só mais um número. Ele se importa com você, Ele se preocupa com você, Ele te ama. Ele te ama, Ele para nessa manhã e olha nos seus olhos. Seja curado nesta manhã. Seja curada. Seja curado nesta manhã. Você que tem sonhos, consagre, entregue os teus sonhos ao Senhor.